Guia de Direitos Fundamentais para a Guarda Municipal de Manaus. Esta apostila foi organizada com foco exclusivo nos materiais fornecidos, estruturada de forma didática para o concurso da Guarda Municipal de Manaus, sobre a ótica da banca Consulplan. Atente-se à literalidade dos dispositivos e às pegadinhas destacadas. Capítulo 1. Teoria geral e princípios fundamentais. Antes de adentrar nos direitos em espécie, é necessário compreender os fundamentos que sustentam o ordenamento jurídico brasileiro. 1.1. Fundamentos, objetivos e relações internacionais. A Constituição de 1988, CF 88, estabelece categorias de valores nos seus artigos iniciais. Fundamentos, artigo 1º, devem ser memorizados através do mnemônico abaixo. SOCID VAPLO. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Separação de poderes, artigo 2º, estabelece os poderes legislativo, executivo e judiciário, que devem ser independentes e harmônicos entre si. Ponto de atenção: o Ministério Público é considerado uma função essencial à justiça, portanto não é classificado como um quarto poder. Objetivos fundamentais, artigo 3º, identificados por verbos de ação. COGA e RAPRO, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos. Princípios nas relações internacionais, artigo 4º, incluem, entre outros, a prevalência dos direitos humanos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo e a concessão de asilo político. 1.2. Características e dimensões dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais estão positivados na Constituição e possuem a característica de aplicação imediata, conforme o artigo 5º, parágrafo 1º. Dimensões dos direitos. Primeira geração, focada na liberdade, direitos civis e políticos, exigindo uma postura de absenteísmo, não fazer por parte do Estado. Segunda geração, focada na igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais, exigindo uma postura ativa do Estado. Terceira geração, focada na fraternidade e solidariedade, direitos difusos e coletivos. Entre as características principais, destacam-se a imprescritibilidade, a irrenunciabilidade e a vedação ao retrocesso, efeito cliquete, que impede a supressão de direitos já garantidos. Capítulo 2. Direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Este capítulo é o coração da prova. A Consulplan foca na literalidade e na aplicação prática. 2.1. Igualdade e destinatários. Todos são iguais perante a lei, sem distinção. A proteção constitucional estende-se a brasileiros, estrangeiros residentes, estrangeiros em trânsito, turistas e também a pessoas jurídicas. Igualdade formal. Tratar todos da mesma forma perante a lei. Igualdade material. Tratar desigualmente os desiguais para equilibrar situações de fato. 2.2. O direito de propriedade e suas restrições. A propriedade é garantida, mas deve atender à sua função social. O Estado pode intervir nesse direito das seguintes formas. Desapropriação comum, artigo 5º, 24, motivada por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social. A regra é a indenização prévia, justa e em dinheiro. Reforma agrária, artigo 184, aplicada ao imóvel rural que não cumpre sua função social. A indenização ocorre em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, exceto para benfeitorias úteis e necessárias, que são pagas em dinheiro. Requisição administrativa, artigo 5º, 25. Em iminente perigo público, o Estado usa o bem particular. A indenização é ulterior, depois, e somente se houver dano. Pequena propriedade rural. Se trabalhada pela família, é impenhorável para débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Expropriação, confisco, artigo 243, destinada a propriedades com culturas ilegais, drogas ou exploração de trabalho escravo. Não há qualquer indenização para o proprietário. 2.3. Remédios constitucionais em destaque. Habeas data, utilizado para o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou para a retificação de dados. É obrigatória a prova de recusa administrativa prévia para sua impetração. Ação popular. Qualquer cidadão, indivíduo em gozo de direitos políticos comprovado pelo título de eleitor, pode propor para anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente ou patrimônio histórico. Importante, pessoa jurídica não possui legitimidade para propor esta ação. Capítulo 3. Nacionalidade, cidadania e direitos políticos. Temas frequentes no conteúdo programático e nos requisitos para a investidura no cargo. 3.1. Requisitos para a guarda municipal. Técnico municipal 1. Para a investidura, exige-se nacionalidade brasileira ou portuguesa, neste caso sobre o Estatuto de Igualdade com reconhecimento de direitos políticos. Estar em dia com as obrigações militares para candidatos do sexo masculino e obrigações eleitorais. 3.2. Hierarquia de tratados e tribunais. Hierarquia de tratados. Tratados de direitos humanos aprovados com o mesmo rito de emenda constitucional, 2/3 dos votos, equivalem a emendas constitucionais. Tratados de direitos humanos anteriores a 2004 ou que não seguiram esse rito possuem status supralegal. Tribunal Penal Internacional, TPI. O Brasil submete-se à sua jurisdição por ter manifestado adesão formal. Capítulo 4. Direitos sociais e ordem social. A ordem social visa ao bem-estar e à justiça social. 4.1. Meio ambiente. Artigo 225. Direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem de uso comum do povo. Deveres. Cabe ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Patrimônio nacional. A floresta amazônica é expressamente protegida pela CF88 como patrimônio nacional. Responsabilidade. Condutas lesivas sujeitam o infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativas, além da obrigação de reparar o dano causado. 4.2. Direito dos índios. Artigo 231. Reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Posse e usufruto. Os índios detêm a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Terras indígenas são classificadas legalmente como bens da União. São inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Tabela de incidência. Não confunda para a Consulplan. Tema. Regra/ponto de prova. Poderes. Ministério Público não é poder, é função essencial à justiça. Prisão depositário. Prisão do depositário infiel é vedada, súmula 25, devido ao status supralegal de tratados. Imóvel público. Nunca pode ser adquirido por usucapião. Pena. Proibidas morte, salvo guerra, caráter perpétuo, banimento, cruéis, trabalhos forçados. Inviolabilidade domiciliar. Flagrante, desastre ou socorro, qualquer hora. Ordem judicial, apenas durante o dia. Exemplo prático para a Guarda Municipal. Durante o patrulhamento, se houver um desastre em uma residência, o agente da Guarda Municipal pode ingressar à noite sem mandado para prestar socorro. Contudo, se for para cumprir uma busca e apreensão judicial, deve obrigatoriamente aguardar o período do dia.